locutores do Brasil. Aê, menino, continua. Ai, o homem do celular cantando brega agora. Só pra galera rachar. Eita, é hoje, é hoje. Atenda-me, meu amigo locutor. Toque no rádio, oh yes, essa canção pro meu amor. Não, não, não, atenda-me, meu amigo locutor. Toque no rádio, oh yes, uma canção pro meu amor. Não me identifique, mas lê minha carta no ar. Diz através do rádio que a minha vontade, oh, oh, oh, oh, é de te amar. Eu digo é! É de te amar. É de te amar. É de te amar. É de te amar. É de te amar. Vai, Grabe Amorim. Toca aí. Toca na rádio Amorim FM. Toca aí pra todo o Brasil. Os locutores, todas as rádios. Maioria FM, Baixa Grande FM, vem. Não me identifique, mas lê minha carta no ar. Diz através do rádio que a minha vontade, oh, oh, oh, oh, é de te amar. E eu digo é! É de te amar. É de te amar. É de te amar. É de te amar. É de te amar. É de te amar. É de te amar. É de te amar. Isso! Ai, que solinho descarado. Bom demais, hein? Segura, menino. Segura. É o brega e seresta do MB. Vai. Sacode.